única rádio cultura regional. Venture Car 579, AM 990 kHz. Cultura regional. 10 mil watts de potência. Atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura regional. Dois Córregos. Estado de São Paulo. Cultura. Todo mundo ouve. Você está com o Sábado Esportivo na Cultura Regional. Quer fazer uma viagem aos clássicos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90? Contrate o grupo Sem Limites. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Funk. Jota Quest, Raul Seixas, Lulu Santos, Creedence, Man at Work. E muito mais. Deixe a animação da sua festa por conta do grupo Sem Limites. 99763-7070. Grupo Sem Limites. Você está com o Sábado Esportivo na rádio que todo mundo ouve. Cultura Regional, 10 mil watts. Onze horas mais 3 minutos em Dois Córregos.